Rui Costa suspenso por um mês e condenado a pagar 1000 euros. Dulce Félix foi segunda em Viena e Jéssica Augusto oitava em Londres. Frederico Gil está na segunda ronda do Challenger de Nápoles. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Comece bem a noite de terça-feira com José Manuel Rasteiro. JMR, um programa que lhe traz grandes músicas e, por certo, grandes recordações. JMR, todas as terças-feiras a partir das 21 horas, com José Manuel Rasteiro, na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Boa noite. Frederico Gil está na segunda ronda do Challenger de Nápoles. Bateu hoje o francês Augustin Change pelos parciais de 6-3 e 6-4. O tenista português, que é atualmente número 64 do ranking ATP, está assim com a presença garantida na segunda ronda deste torneio. No final, Frederico Gil declarou que está satisfeito com o resultado, mas não contente com o jogo. Diz que as bolas são mais leves e os cortes mais irregulares. É uma questão de adaptação, diz. Sobre o jogador que irá defrontar na segunda ronda, o britânico Daniel Smethurst, Frederico Gil diz que é um adversário que joga mais à espanhola e não tanto à britânica, referindo o facto de ser, e citando Frederico Gil, raçudo. Daniel Smethurst eliminou no qualifying do Challenger de Nápoles o também português Pedro Sousa. A seleção portuguesa de hóquei em patins já está na Suíça para o cotado torneio de Montreux. Ainda hoje, Portugal defrontará a Alemanha no primeiro jogo do torneio de Montreux da seleção das esquinas. No último teste, ontem, Portugal venceu a equipa do Oeiras da 2ª Divisão Nacional por 3-6. A equipa de Rui Neto teve várias alterações durante o decorrer da partida, com uma equipa da Associação Desportiva de Oeiras a bater-se bem, mas foi a seleção principal que saiu vencedora por 3-6. São boas as expectativas para a participação portuguesa neste torneio de Montreux, não só depois dos bons resultados que Portugal tem obtido, mas também depois da boa prestação que as equipas portuguesas têm obtido lá fora, nos torneios internacionais de equipas. Antenoel, Desporto. Jéssica Augusto foi a oitava na Maratona de Londres e, com o tempo que conseguiu, qualificou-se para os Jogos Olímpicos 2012 e também para os Mundiais de Daegu. A portuguesa, que é campeã europeia de corta-mato, conseguiu concluir a prova em 2 horas, 24 minutos e 33 segundos. Ficaram-lhe à frente 7 participantes, entre as quais Marie Caetani, que, em primeiro lugar, conseguiu percorrer o percurso estipulado em 2 horas, 19 minutos e 19 segundos. Lilia Sobolkova, a anterior vencedora desta Maratona de Londres em 2010, e que ficou então em segundo lugar, conseguiu concluir a prova em 2 horas, 20 minutos e 15 segundos, com menos de 1 minuto de Marie Keitany. Edna Kiplagat, também da Quénia, concluiu a prova no terceiro posto, com apenas mais 31 segundos do que Lilia Sobolkova, portanto com 2 horas, 20 minutos e 46 segundos. Na secção masculina, o único português em prova, Luís Feiteira, desistiu aos 25 km. Emmanuel Mutai foi o vencedor. Concluiu a prova em 2 horas, 4 minutos e 39 segundos. O segundo foi Martin Leo, com 2 horas, 5 minutos e 45 segundos. Tantos quantos aqueles conseguiu Patrick Macau, que foi batido no sprint pelo keniano. Aliás, são todos eles kenianos. Foi de Quénia que se fez o pódio na secção masculina e foi de Quénia que se ocuparam dois dos três lugares do pódio da secção feminina. Quem também garantiu presença nos Mundiais de Daegu em agosto deste ano e nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 foi a atleta Ana Dulce Félix, que concluiu a Maratona de Viena, de 40 km, em segundo lugar, concluindo esta prova em 2 horas, 26 minutos e 30 segundos, sendo apenas ultrapassada em 9 segundos pela etíope Fatih Tola, que concluiu a prova em 2 horas, 26 minutos e 21 segundos. Depois de ter desistido em Nova York, a keniana Nina Aruzé esteve quase a vencer a prova, mas nos metros finais cedeu muito. Concluiu em 2 horas, 27 minutos e 17 segundos, fechando o pódio na secção feminina. Na secção masculina, John Kiprotis foi o vencedor, concluindo a prova, os 40 km, em 2 horas, 8 minutos e 29 segundos, mais 12 do que Patrick Ivuti, que concluiu então em 2 horas, 8 minutos e 41 segundos. Quem demorou mais tempo foi Evans Kiplagat, que concluiu a prova em 2 horas, 9 minutos e 22 segundos, fechando assim o pódio. São os três kenianos. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, digo-lhe que Rui Costa vai pagar uma multa de 1.000 euros e será suspenso por um mês depois de ter manifestado de forma excessiva o seu descontentamento com o árbitro madeirense Elmano Santos. Os acontecimentos reportam ao passado domingo, no jogo Benfica-Beira-Mar, que os encarnados venceram por 2-1. Na altura, Pablito Aimar marcou um livre indireto, que acabou por originar um golo para Benfica, mas este golo foi anulado por Elmano Santos. Acontece que, entre o pontapé de Pablo Aimar e o fundo das redes da baliza do Beira-Mar, há um desvio sem intenção de um jogador do Beira-Mar, que introduz involuntariamente a bola na baliza. O árbitro não será apercebido deste pormenor e anulou injustamente o golo ao Sport Benfica, que ainda assim saiu vitorioso. Rui Costa manifestou o seu desagrado de forma excessiva. É o que entende a Comissão Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que decidiu aplicar a pena mínima ao diretor desportivo do clube encarnado. Pena mínima que neste caso significa suspensão por um mês e multa de 1.000 euros. E é assim que fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Vamos voltar amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!